me diz que mataram o Bobito. Ô imbecil, combinado de terminar a música e a gente falar. Puta que pariu. Domingo! Valendo! Olha o pitinho! Isso, muito bem, vocês ouviram aí, Gugu, banheiro do Gugu. Eu não tinha... Que horrível, que música horrível. Essa foi sem querer, perdão. Muito bem. Jornal Nacional é mais tarde. Muito bem, está começando mais um podcast da WP. Hoje, primeiro de janeiro de 2008. Eu estou aqui com três membros do fórum. Estou aqui com o Deadpool. Dois, analfabeto, o outro saiu. O outro saiu? Puta, eu não vi sair não. Cadê ele aqui? Peraí. Ele disse que ia pro XP. Nossa senhora. Meu Deus, pro XP. Bom, enquanto o Deadpool cadê não o Mega volta... Tornado, velho? Ó, o Mega é o seguinte. Ele tá viajando, me parece. É, não, ele tá viajando a trabalho. Daí ele deve voltar hoje de noite. Ia ter que editar o podcast, saiu correndo, isso sim. Não, não tem problema, não edito dessa vez. Esquenta não. Aí o Deadpool está... Ele leu no tópico lá da rádio falando que ele ia ter que fazer isso aqui, ó. Fazer o quê? Ué, editar, né? Eu edito? Eu sei que é cargo dele, que não tá aqui pra cumprir, mas fazer o quê, né? Muito bem. Ele nas editais. Acho que agora o Deadpool está nos ouvindo. Deadpool, tá aí, cacete. Ele tá online aqui, deixa eu chamar ele. Assopra, Deadpool. Vamos ver se ele vai. Vamos ligar pra ele. Não, carai, assim não. Vou convidar aqui. O cara não sai do nada, nem avisa. Fazendo a chamada do programa. Puta merda, viu? Será que tem mais alguém que eu posso chamar aqui? Não, acho que não tem, não. Deadpool, tá ouvindo? Tô me escutando legal agora? Agora sim. Eu tava escutando legal antes. Ué. Não, não, que tava dando eco e eu tava escutando minha voz. O Vista não tá muito legal aqui, não. Ah, bom. É, alguém também deve estar com volume meio... É, deixa pra lá. Bom, então que a gente tá começando, estou aqui com três membros do fórum. O Deadpool. Bom dia, Deadpool. Bom dia. Bom dia, estou aqui com o Evil Ganso. Bom dia, Evil Ganso. Bom dia, Evil Ganso. Alguém tem som de grilo aí? Não, né? Tá. Vamos ver. Eu tô com ele. O Ganso tá aqui. Respondeu, não sei porquê. Ele vai tomar no cu também. E eu estou aqui com o Sylar, o Rico, o homem de mil nicks. Bom dia, Rico. Beleza. Eu também, também. Mais um vai. Tô falando sozinho. Bom dia. Rapaz, só... Fala, Deadpool. A sopa. Vamos ver. Não, acho que melhorou agora. É o seguinte, você fazer o Natal dele. Ah lá, não sou eu não. O cara tava aquela giratória de um canto até o outro, né? Aí no Mega não, no Mega você tinha que fazer uns 3, 4 vezes esse comando pra chegar no cara. Pra chegar no mesmo a parada. Tipo, você ficava no outro canto da tela com o cara morto. Você fazia isso, ele dava, girava. Mesmo não encostando no cara, ele dava fatal. É. Nossa. Acabava, tava aí, soltava umas 20 magias no caboclo, dava uma risada, um pedal a Robin e depois dava o fatado no caboclo. Puta merda. Mas foi muito tosco, cara. Muito tosco. Futebol, futebol, futebol. Aí todo mundo. Eu tentei ficar zoando o pessoal jogando futebol lá e tal. Aí mudou pro Street, velho. Meu Deus do céu. Xbox 360. Oi? Eu joguei o Pro Evolution 2007 do 360 ontem. Um projetor, mas é. Mesma coisa do PS2, bicho. Não muda quase nada. Mesma coisa, né? Puta. É, o 2007 não teve melhoria gráfica. Teve, mas muito pouca. Tem coisa que mudaram em futebol. chutou, bola na rede, gol, acabou. É, eu... escutando nada, tá baixinho demais. Sei lá, o que tem mais pra melhorar em jogo de futebol em... sei lá, pô, é os gráficos dos caras correndo, um campo verde, torcida. E vai aquela torcida ainda maldita que ficava cantando a mesma, tipo, era o mesmo coro toda hora. Oh, oh, oh, vai, Atlético! Negócio assim em português, eu nem sabia que tinha em português essas porcarias. Não, eles não estavam jogando com a narração de Galvão Bueno, não, né? Porque tem uma não. Dessa também. Você tá brincando comigo. Tô falando sério. Não é dose, hein? A abertura música de Ivete Sangalo. Nossa senhora. Não, antes de entrar no jogo, parece que a animaçãozinha da Globo com bandeirinha mexendo. Que isso, velho? Não, tô falando sério, cara. Nossa, nossa, que propaganda. Pra ter uma ideia, cara. Pra ter uma ideia, versão do Wing Eleven, acho que dá pau a pau com um clone de Nintendinho. Nossa! Nossa, pelo amor de Cristo! Que isso! A última coisa que eu ouvi tão grotesca assim foi aqueles futebol de Super Nintendo que tinha um campeonato brasileiro 96. Rapaz, joguei muito aquilo na época, cara. Como é velho, que é? Sou campeonato brasileiro 97. Nossa! Ronaldinho Soccer 98. É, esse eu jogava bastante. Aí você aperta o start. Aí. Pô, mas esses. Galera. Opa. É, o Elf tá querendo entrar no podcast, tá ligado, Elf? Tô mandando aí o nick dele pra vocês aí no, lá no chat. Vai adicionar ele. Pera aí, quem então, que é esse? Eu vou adicionar ele aqui e vou chamar ele. Elf pro... é lá do fórum. São as pessoas que começam a participar do fórum, do podcast, também do fórum, né? Tem muita pessoa lá que é mais oculta. Assim. Vamos ver. Vou adicionar ele aqui. Sabe que esses caras que fazem esses hack em fita merecem parabéns, né? Porque hoje em dia qualquer primo de 8 anos com um cursinho de esquina faz hack de CD. Não fala isso, rapaz. Eu nem faço ideia de como é que faz essas coisas. Não, mas vem com a quantidade de coisas que você acha na internet pra mudar CD, nossa senhora. Por exemplo, ontem eu gravei um GTA San Andreas pro Xbox aqui que, tipo assim, os caras mudaram todos os carros do jogo, melhoraram as texturas, tá melhor que o original. Ó. O que é isso? Aonde que eu acho isso? Rapaz, baixou. Acho que foi naquele Beat Soup. É. Não tem no Black Cat? Beat Soup. Agora não lembro, cara. Black Cat eu tô sem cadastro lá e no Xbox Sky eu tô sem conta também. Lixer de merda. Olha quem tá falando. Puta merda, gente. O cara me porra, faz um negócio, eu faço download a 100k, eu vou ficar fazendo upload a 20k aqui, porra? Ah, não vou não, cara. Eu já sei, meu, já fui banido desse site umas 10 vezes, cara. Eu tô chamando o Elf agora. Vamos ver aí. Deixa eu ver se ele aceita. Ô, Fábio Júnior, tá ouvindo, rapaz? Agora sim. Agora sim. Certo. Puta. Fábio Júnior, antes de começar... De iniciante, qual parte do... iniciante, sabe, né? Não, beleza. Tipo, antes de a gente começar, você também é do Ceará, Fabio? Não. Você não é do Ceará, não. Ah, tá. É porque sua voz meio que pareceu com a do Rico aqui por um momento. Me desculpa, eu tive um lapso aqui. Mas você não é do Ceará, não, né? Não, eu sou do DF. Muito bem, você é do Distrito Federal. Bacana. É. Cara, faz muito calor aí nessa época aí, velho. Rapaz, hoje aqui tá quente demais, né? Puta merda. Tem um bota amigo... quente nisso. Tem um amigo meu que é de Brasília, você não conhece ele? Um amigo seu? De Brasília, é? Porque o Brasília é pequeno, né? Ah! É um quadradinho, né? Nada, não é tão pequeno assim, não. Muita gente. Daí, é brincadeira. Pessoal, a gente adicionou mais uma pessoa aqui. É o Elf do fórum. O nick é Elf mesmo, né, Fábio? Oi? O seu nick é Elf, não é? Isto. Muito bem. Bacana, cara. Do nada seria... que você... Elf seria algum irmão do Alf, o É Teimoso? Não. Meu Deus do céu. Nossa. É muito... Ganso é baixo, simples, viu? Esse nick é muito simples. Rapaz, aqui em momento você tem que tocar a música da Praça Nossa. Pô, não tô... Eu tô sem ela aqui. Ninguém adivinha o que é que esse nick quer dizer? É muito fácil. É simples demais. mesmo banco, com as mesmas flores, o mesmo jardim. Palmas, Bob. Cadê as palmas, Bob? Pô, pera aí, eu tô meio despreparado aqui. Sem problema. Pera aí. Esse nosso rosto é uma treta do caramba. Nem as palmas andam junto com ele. Pô, foi um ano novo, cara. Eu tô meio de ressaca. Você tem que entender isso, entendeu? Eu tenho umas palmas muito fodidas aqui. Tá de ressaca, né? Jogou muito. É, pode ver lá pelo MSN dele, né? Tá Cana Time. Não, mas esse é o rico. Eu não sou rico, não, pelo amor de Deus. Eu não sou rico. Quem é você? É o Bagó? Eu sou o Bago. Bagó, tanto faz. Ah, sei lá. Tem um certo problema de pronúncia. Aí, então, ó. Com uma certa. Um lag desgraçado, mas eu achei as palmas aqui. O bom é que o povo vai entrando aqui e nem sabe quem é quem, né? Isso. Pior. Pois mas, é. Ainda mais quando é novato, né? Aí pronto. Aí não tem. Faz nem. que é isso? Puta. Ei, eu queria tirar uma dúvida aqui. Manda. É, algum de vocês tem o jogo Street Fight Anthology pro PlayStation 2? Eu acho que eu tenho aqui. Eu tenho aqui os DVDs perdidos. Ah, é? Eu queria tirar a dúvida. Nele vem incluso aquela versão UPAR, o Max do PSP? O que tem nele, que você abre, é uma espécie de modo hiper, que é basicamente um Mugen de Street Fighter. É horrível aquilo. Que ah, isso? É? Escolhe o personagem, escolhe o modo de jogo. Mas ele parece o aniversário, tá ligado? Do arcade. Você escolhe, ah, sei, sei. Você vai montando, é um negócio feio do caramba. Até as barras ficam misturadas. Mas aí vocês não sabem dizer se ele. Que a versão do DS, do PSP, vem com aquela Mac e o Eagle, né? Isso. Será que essa do PS2 vem? Não, ali é só o Alpha 3. Aquele ali é exclusivo pro PSP. Não tem para PS2. Ah, sim. Pois é, eu tava pensando em baixar, mas eu só interessaria se tivesse, né, esses dois lutadores a mais aí. Mas vale a pena, cara. E a coletânea é muito boa. Para quem gosta de Street, vale a pena. Eu tenho aqui, eu gosto de Street, eu tenho aqui. Não parece, mas eu gosto de Street. Não, poxa, muito bom. Não, você gosta de coffee. Você gosta de coffee, King of Fighters. Coffee. É coffee em inglês. Eu gosto de café, né? Isso aí, café. Café com macaxeira. Ei, vocês todos são do Nordeste? Não, nós não somos do Nordeste, não. Pelo amor de Deus, é o único desse país. Eu que nordestino, viu? Eu que nordestino. O único estrangeiro é o Sayla, o Rico. Ah, é? Vocês são da onde? Eu sou aqui do Brasil. Ah, eu também, né? Até a busca da praça, galera. Esse tava com a voz de Paraguai, rapaz. Com a voz de Paraguai. Puta, essa é a primeira. A busca da praça é nossa. É, peraí. Não, não, essa não tem, cara. Essa não tem. No mesmo banco, é o Ganso. As mesmas flores, o mesmo jardim. O Ganso tem que ficar esperto pra tocar. Então. Vocês são de qual estado? É o seguinte, eu sou mineiro, sou aqui de Belo Horizonte. Calma aí, esse que tá falando é o Bago. Isso. Ó, quer ver, ó, você quer uma dica bacana pra você fazer isso, cara? Abre sua janela aí, ó, do Skype. Toda vez que alguém falar, o quadradinho vai ficar te limpando. Piscando, né? Tô vendo aqui. Então, aí, ó, olha, tá vendo? Daí tem o Deadpool também, só que eu acho que o Deadpool tá away porque... Eu ouvi uma certa família lá atrás de fundo do microfone, mas ele tá aí também. Daqui a pouquinho deve voltar. Não, eu tô aqui. Tá aí. Ah, muito bem. Só tá escutando aí, né? Só na. É, ele é um menino tímido. E tem o. É, viu o Ganso também? Não, o Deadpool é de onde? Rapaz, está do Rio. Do Rio, ah, beleza. Foi lá na queima de fogos ou é um pouco distante? É um bocadinho distante, cara. Ah, sim. Queimou, não? Aqui também teve, eu tava vendo aqui que tava até bonito, mas só que é um pouco distante também pra eu ir. Eu moro mais, assim, Ceilândia, né? A cidade um pouco mais distante do plano. Eu conheço. Conhece? Mais um que mora no morro. Puta, conheço. Não, aqui, a sorte daqui é que não tem morro, viu? Puta que pariu. Cara, brinca. Ó, tem o Ganso. Ele é de... Você tá aí, né, Ganso? Paraná. então. Francisco Beltrão, Paraná. Amigos, amigos ouvintes. Paraná, qual cidade do Paraná? De Francisco Beltrão, sudoeste. Aquela de lá em Pato Branco. Já ouviu falar? Então, essa cidade. Meu aí, Deus do céu. Radialista. Essa daí eu não conhecia, não, viu? Puta merda. E o Rico. Aí, eu também não conheço Brasília, tá? Ha, ha, ha. Não, eu nunca não conheço Ceilândia, né? Que... Cara, Brasília. Brasília ainda passa muito na TV. Agora Ceilândia quase ninguém vê. Eu não sei o que é pior. As páginas policiais eu vejo a Ceilândia. Rapaz! Chama Ceilândia mesmo o lugar? É Ceilândia. Tipo 100 de 100, número ou 100 de nada? É 100 de 100. C-E-I. Ah, Ceilândia. Pensei que era Ceilândia. Perdão. É, sabe como que é, né? Cidade que sabe muito, Ceilândia. Ah, nossa senhora. Vai, Ganso, agora. Vai, Ganso. Vai, Ganso, é agora. No mesmo banco, nas mesmas cores. Cadê essa reunião que vocês fazem aqui? Costuma ter, assim, em média, quantos usuários? Cara, é o seguinte. Você já ouviu algum podcast da gente? Eu ouvi falar que vocês faziam, mas então, assim... Olha pra você ver... Sabia a média, é assim, quantas pessoas. Está sensacional, nossa fama está chegando em Brasília. A cidade, eu não sei o que é pior. Ilha, eu não sei o que é pior. Nem estado, nem nada. É uma cidade... Me explica aqui, tá bom? O bom que você tá aqui, Fábio, que aí... Pode falar. Eu vou falar Elf, que é melhor. Vamos nos comunicar pro Nix, pelo amor de Deus. Então, que é o seguinte... É, o que, que é a Brasília? Afinal de contas, é uma cidade, é um município, é um estado. Que diabo que é Brasília? É uma confusão, né, rapaz? É uma confusão. Ele não é como. Não é estado, mas tem alguns poderes de estado. Uhum. E não é município e tem poderes de município. Então é complicado, né? É, parece aquele negócio lá do Reino Unido, Inglaterra, Grã-Bretanha, então, aquela frescura lá, não tem que dizer. É como se fosse um outro país, né? Também. Dentro do Brasil. Oi? Como se fosse um outro país dentro do Brasil, então. Isso, é cheio de frescura. Tem algumas pessoas até que falam que o Distrito Federal é o Goiás quadrado, né? Tá dentro de Goiás, assim. Apesar de não fazer parte de Goiás, né? Tudo bem. Rosa famosa, o profeta Coroné. Muito bom. Meu Deus do céu. É isso. Quem é que tá vendo novela aí, rapaz? Eu não sei de onde é que ele tirou isso, velho. Mas muito bom, Ganso. Muito bom. Então. Aí aqui tem dessa divisão de Brasília. Aí diz que Brasília é o plano piloto. É aquele plano feito pelo. Lúcio Costa, né? Entendendo. Um pouquinho de cultura aí pra vocês. É, um pouquinho de cultura. WP também é cultura, gente. Vocês não... Cultura. Vocês não critiquem o cara. O cara está oferecendo informações pra nós. Mas que é o seguinte, cara. A gente tá gravando agora, não é tipo uma reunião. É o podcast mesmo, entendeu? Essa merda toda que você tá ouvindo aqui. Você está participando da merda. Você faz parte da merda. É o podcast, entendeu? Só uma coisa, o Rico é rico, né? Não, ele é rico. Ou é o Sailor? Ele já foi, vocês juro, Rico. Ah, já foi, né? Rico. Ah, beleza, ele que me falou pra entrar e depois sair. Pois é. É isso, meu. Escolha uma pessoa. É, muita pessoa. Convidou e fica lá, se junto com a galera. Meu Deus do céu. Mas é tipo, o cara fica mudando de nick, mudando de avatar, eu não sei quem mais. É uma puta transformista. Deve ser. Mas, ele mudou de nick agora? Qual que é o nick dele? O nick dele é Sailor. Ah, Sailor. Tá. Tá vendo? Sailor. Tá vendo muito Heroes. Heroes. É, do Heroes mesmo. Mas vamos entrar no tópico aqui. O que, é que vocês estão achando do próximo Street Fighter? Não sei se vocês já comentaram isso. Ah, mas é aí que eu tô tentando te explicar o que acontece. A gente fez o podcast, mas é... Tipo, aí a gente faz o programa toda vez, tá? Essa merda é o programa e tudo mais, não sei o quê. E a gente tá gravando hoje, e a gente já teve um especial do Street, não sei se você já ouviu. Ah, não cheguei a ouvir, não. Chegou não, né? Você sabe que o Foro tá vivo ainda, né? Não, assim, eu entro lá de vez em quando, assim, sei lá, 2 dias, 3 eu entro, assim. Muito bem. Então o que acontece? Lá tem o Sobre AWP, aí tem uma parte lá que é Rádio AWP. Aí tem um especial lá do Street Fighter, entendeu? Mas a gente pode discutir também, foi até um ótimo tópico que você falou, porque eu ia reservar isso pro próximo especial do Street Fighter. Mas não tem problema não, a gente conversa também. É até uma boa questão que você levantou, tipo, eu, particularmente, achei assim, eu sou fãzaço de Street, entendeu? O primeiro joguinho que eu joguei foi Street. E... Street 2. Street 2, aquele da máquina, aquele antigão. Aquele beleza. Entendeu? Daí é... Velho, tá bacana. Eu achei bacana. Mas, tipo, fugiu muito daquele negócio de desenho, entendeu? 2D e tudo mais. Aquilo, infelizmente, tem que concordar com o Rico. Detesto concordar com o Rico. Mas, é... Infelizmente, virou aquele Street Fighter X. Entendeu? Porque se você botar o 3D aí, não tem como. Vai virar Street Fighter X. Então, em vez de chamar eles de Street Fighter 4, eles viram... Calomania! Como é que é? Nossa, o que foi que ele falou aí? O que que foi, rapaz? Então, o que eu tava falando? O Ganso tá dando gansada aí, ó. Tá pagando. Então, tipo... Vale ressaltar que o EX é bom, eu adoro o EX. Agora, não é nesse receber o nome daquilo de Street Fighter 4, eu só acho isso, tá entendendo? Não, eu falo X. Eu não falo EX, mas que se foda. Aquele Street, o X 3D, ele é bacana. Mas eu não sei por que eles botaram. Street Fighter 4, sendo que a história tá muito esquisita, tá meio bizarra, porque parece que a história é entre o 2 e o 3. E o negócio chama tipo, Street... voltaram, né? Mas é isso que eu não tô entendendo. Por que eles não chamaram de 2,5? Sei lá. Street Fighter 4. Porque o 2,5 é o pirata, né? Assim, se fosse voltar, podia ser uma nova versão do Zero, né? Street Fighter Zero, Alpha. Ele realmente voltou, né? É, que acontece? Essa cronologia toda esquisita deles, que eles lançaram. Mas é, tipo, 2,5, sei lá. Street Fighter X4, Street Fighter, qualquer coisa que seja, mas não faz sentido. Mas, de uma coisa é o seguinte, tá bonito. Eu achei muito bonito. Eu tava vendo, realmente tá bonito. O que eu achei bonito ali foi os cenários e os efeitos das magias. Agora, os personagens estão uma droga. Assim, eu acho que o 3D talvez vocês estão vendo vai ser no momento que efetuar algum golpe. Aí a câmera deve mudar, mas no mais acho que não vai ter tanta mudança assim de área assim, na luta, né? Como se fosse um Mortal Kombat 4, 5. Né? Ah, entendi. Vai ficar num plano só mesmo. Aí no momento que for dar, sei lá, um golpe, um balão, aí talvez a câmera mude. É o que eu imagino, né? Mas você já viu o vídeo do jogo? Já saiu o vídeo do... Eu vi um vídeo, sim. Eu vi o vídeo. Aquilo só ali, tá. E ali eu não vi muito mudando assim de plano. Não sei se vocês podem ter percebido. Eu talvez não, né? Mudou o plano, assim? Não, tipo, não mudou o plano. Tipo, o que acontece? Tem uns closes, aí o cara dá o... Sei lá, dá o Shoryuken, ele vira totalmente, vai e tudo mais... Mas no Street X é a mesma coisa. Mesma coisa, é a não mesma muda coisa. Nada. É a mesma coisa, infelizmente. Tipo, tá aquele plano 2D porque é o esquema do Street. Aquele esquema 2D é o esquema do Street. Tá? Aquele esquema ali tá tipo do Dragon Ball, né? Que é aquele meio 3D e desenho, não é isso? Tá, é Cell Shading, né? Isso. Como é que é o nome? Cell Shading. Então. Daí tá aquilo. Não sabe se é 3D, não sabe se é 2D. Porque se fosse 2D mesmo, seria igual tipo Street Fighter 3. Sei lá. Ele era pra ser Street Fighter e X4. Ficava de boa, bicho. Agora, X4 mesmo tá tosco. Tá tosco. Não ficou legal. Não ficou legal. E outra coisa aqui, aquele jogo que não saiu, qual que é o nome? É o Capcom Fighters. Capcom Fighting Gen, um negócio. Aquilo saiu, não, viu? Não, digo logo. Não é esse não, é outro. Capcom Fighter All Stars, parece, coisa assim. Como é que é, Deadpool? Esse Jam, cheguei a baixar pra Xbox na época, uns 400 MB. Foi só testar que eu paguei. Sério, cara? É muito ruim. Nossa. É pior que o Mugen, não, cara. Mas como é que é o esquema pior, dele? Parece Mugen. Aquele sim parece Mugen. Nossa. Ei, Mugen é melhor, velho. Bem melhor. Não, é sério mesmo, cara. Tem personagem que é do Street 3, tem personagem que é do Alpha 2, mas o boneco é o mesmo. Que é o isso? Copiaram e colaram só. Sério? Nossa. É pior que é mesmo. Assim, pegaram... O que ainda salva um pouco ali são os cenários, né? Que são novos. Só isso. Uhum. É. Resto, cara. Pegaram os caboclos SNK lá e falaram, ó, oh, faça um jogo aí. Daí eles fizeram, ah, vou fazer o que eu posso, né? Daí, ó. É mesmo, tá cara. Merda, cara. Nossa, que papelão. Pois é, o jogo que eu tava falando é Capcom Fight All Stars. Já ouviram falar? É, já ouvi falar dele. Eu já cheguei a ver algumas imagens na época. É aquele lá, que, é... todo, aquele lá que todo mundo usa All Star? Ia ser 3D ele. Isso. Estilo o X, igual vocês estão falando, né? É, isso aí. Estilo ele, só que com outros personagens, né? Tipo, seria um mix da Capcom. Entendi. É aquele que tem um dinossauro? Não, não. Esse é daí é o Gen, né? O Street Fighter Gen ou... O Gen tem personagem daquele... Não, desculpa, Capcom Fighting, né? Que ficou uma confusão esse negócio, hein? É o Capcom Fighting Gen que você tá falando, que tem um dinossauro. Ah, entendi. Beleza. Esse que eu tô falando tem o H do... É, eu acho que é H do Final Fight, tem o Strider Ryu, mas tem... Tem o Nash, o Sharp, o Ciro, né? Nash Charlie Blanca? Nash é o Blanca? Não, tem certeza? Não, Blanca, não. Não, é o Nash, não é o Blanca. Não tem nada a ver. É, Nash é o Charlie mesmo. Nash não é Charlie? Nash é Charlie. Nash é Charlie. Tô falando que Nash não... A dúvida agora, Nash é Charlie ou não é? O Gans, o que você tá... Ei, o Blanca não era Charlie, não era? Eu vi em algum canto isso. Blanca não era não. Carlos, não? Olha, Blanca. O Blanca é Carlos Blanca. Pelo que eu me lembro, é Carlos Blanca. Carlos. E Charlie é o quê? Não é Carlos em inglês? Tá, Rico, mas sei lá. É porque eu, tipo... Em resumo... Eu não faço ideia, eu sei... Não, eu entendi. Que o bicho é o bicho e o americano safado com cabelo esquisito é o Nash, que é o Charlie. É um negócio assim, Nash é Charlie, Charlie não é Blanca, Blanca é Carlos, entendeu? E Carlos não é Charlie. Eu achava que podia piorar depois do coletivo de vaca, agora quer saber quem é Nash, quem é Charlie, quem é Blanca. Wikipedia Neiros, magrão. Wikipedia Neiros. Me mandaram. Pois é, o que vocês acham desse jogo 3D que não foi lançado? Vocês acham que seria uma decepção mesmo? Seria, com certeza. Não sei, Rico. Sei não. Pô, rapaz, assim, eu tava vendo, né, personagens novos, e tinha um momento lá que eu vi um vídeo procurando no YouTube que o Ryu dá tipo como se fosse uma finalização, né? Ele terminava de derrotar o oponente, Fatality? Chegava perto dele e fazia uma finalização. Tipo um Fatality. Assim. Parecido, mas não tem aquele negócio de arrancar a cabeça. Devia ser tipo um cascudão na cabeça, uma coisa assim, né? Não sai 200 pés dele quando explode também, não. Pois é, assim, a meu ver, talvez seria até interessante. Seria uma continuação do Street Fighter X, né, por exemplo, sei lá. Uhum. Amigo, uma evolução dele. Ah, entendi. Eu tenho que dizer uma coisa. A Capcom perdeu a mão pra jogos de luta. Tem que entender isso. Não é mais a mesma. Ô, Rico. Tá, o que acontece é o seguinte, esse Street Fighter 4, ele pode ser muito bacana, entendeu? Pode ser. O problema é que eles fizeram cagada no nome. Eles, todo mundo esperando Street Fighter 4, e tipo, eles lançam um negócio lá chamado Street Fighter 4, que não é Street Fighter 4, mas o jogo em si deve ser bacana, entendeu? Que o Street Fighter EX não é feito pela Capcom, é feito pela Arika. Arika. É, mas é aquela... É do criador do Street Fighter, Arika. É, junção. É, deve ser uma pequena empresa da Capcom, né? Uma subsidiária, assim. É, dono da Arika, pelo menos, é o criador do Street Fighter. Eu li numa ação games, há uns 20 anos atrás. Alguém aqui com problemas de dicção. Ó, tá? Tardinho chegou, Tardinho. Deixa eu vou chamar ele aqui. Gargamel? É o Gargamel. Gargamera. Nossa, o dia que eu fui tirar isso. Ô, careca. Pois é, esse jogo que não foi lançado, o que apareceu dele só foi uma versão beta. Uhum. Né? E eu ainda tava procurando pra ver se encontrava alguma ROM do jogo, né, pro Mami, e nada. Uma sombra. É que tem aquelas ROMs do Mami que é prototype, né? Sei lá qual que é o nome que fala. De máquinas que foram lançadas apenas o beta, coisa assim. Protótipo. Isso. E aí, galera? Mas de boa, assim, eu tô descrente com o Street Fighter 4. Eu acho que não vai sair alguma coisa muito boa, mas a esperança é a última que morre. É. Bem, eu só vou ter uma opinião. Eu acho que devia apresentar o Fighter AWP pra Capcom, pra ver se transforma aqui em arcade. É, acho que é mais negócio. Só não apresenta o Akuma lá, que Deus me livre. Calma, espera um pouco daqui aí. Daqui a pouco contamos ao tópico do Fighter AWP. Nós daqui a pouquinho nós vamos falar do que o negócio é o seguinte, você que não tá entendendo nada, e até pra pessoa que ouvir não entender porcaria nenhuma, eu vou explicar. Eu, Manji e Felcan, a gente reuniu um dia e falou assim, vamos fazer um tipo um joguinho de porrada com o pessoal do Fórum AWP. Não sei se você viu esse tópico. Isso na área. Ah, eu acho que eu ouvi falando alguma coisa, sim. Então, mas pode continuar. Dá uma olhada lá depois no tópico aí, que é o seguinte, aí ficou muito bacana o jogo, na minha opinião, entendeu? A gente mandou brasa e tal, e ficou legal, ficou jogável, assim, digamos, e ficou bem engraçado. Modéstia à parte, o personagem mais maneiro meu. É, o personagem dele você é... Você que fez? Não, a gente não sabe, tipo... Okay. Quem montou foi eu, o Manji e o Felcan. Mas assim, a gente não tinha tempo pra poder ficar programando personagem, muito mais saco, entendeu? Daí a gente saiu pegando os personagens. Todo mundo que tinha um personagem bacana, a gente veio e colocou dentro do jogo. Aí a gente adaptou ele de forma que fosse o cara da AWP, entendeu? Então, tipo, eu coloquei o desenho das tirinhas lá na tela de seleção. O Felcan fez a vaca e tal. Ficou muito bacana o jogo. Ah. Entendeu? Mas aqui, só pra não fugir, daqui a pouquinho nós vamos falar dele mais, discutir mais dele, que é o seguinte, o Rico tá falando aí. Não, que a Capcom perdeu a mão pra Street Fighter. A Capcom perdeu a mão pra Street Fighter. Agora é o seguinte, uma coisa você tem que concordar comigo, Rico. King of Fighters é a mesma coisa todo ano, entendeu? É tipo, é a mesma coisa todo ano. Bate na mesa, eu estou aqui indignado. Tem que levantar a mão. É. Não, isso não tem o que discutir, cara. É a mesma coisa. É a mesma coisa todo ano, Rico. Ninguém aguenta mais. Eu tô falando que todo ano é a mesma coisa. Pera aí, calma aí. Eu não aguento mais isso, tipo... Pera aí. Calma, porque todo ano, os fighters apresentam um sistema de luta diferente em busca da melhor jogabilidade. Uhum. E eu acho que isso não é chamar o jogo de mesma coisa. Mesma coisa é Guilty Gear, que não muda nada. Não, eles sempre trazem alguma novidade mesmo. Vendo ou não, sempre vem alguma coisa. Às vezes vem menos coisa, às vezes vem mais. Mas sempre vem alguma coisinha de novidade no The King of Fighters. O que eu tô falando, Rico, é o seguinte. Os personagens é os mesmos personagens, velho. E quando eles fazem personagens... Agora é o seguinte, é minha vez. Não, calma. Até alguém tem um sininho aí pra botar na hora que todo mundo... Que é o seguinte... Você falou, a Capcom perdeu a mão pro Street. Agora tem que falar assim, a SNK perdeu a mão pra fazer personagem. Entendeu? Porque o que acontece? Agora é menininha que luta capoeira, é bichinha que sai lutando. Isso daí tá dando raiva demais, rapaz. A SNK coloca umas criancinhas bem pequenininhas lá. Criancinha. Vem uma menina que taca... Aquele de 2003 que apareceu a tal da... Melin, não sei o quê. O que acontece? É uma menininha de mini sai tacando negocinho, não sei o quê. Acho que é Momoko. Momoko é do... A malinha é uma coisa, a última. A malinha de 2003. Momoko não é que vem mulher de 2003 que mulher usa um Beyblade pra atacar. Isso, Beyblade. Você falou tudo agora. Você falou tudo. Taca o ioiô na pessoa. Taca o ioiô na pessoa. Aí me aparece um ninja, todo gayzinho também, que negocinho. Até que ele é até estiloso, bacana. Aí me aparece o cara de vermelho. Que parece uma mulher, eu mostro a imagem pra todo mundo. Isso é uma mulher. Parece, aí os chefes do King of Fighters é uns caras que não conseguem agachar, que são ultra, hiper, mega poderoso, que você manda uma magia, não sei o quê, aí acerta 30 vezes, entendeu? E é o seguinte, tá, beleza, melhorou a jogabilidade, só tem que. Ele até tentou ser meio parecido com o Marvel vs Capcom, daquele negócio de ficar chamando Striker. Chamar, atacar em dupla, essas coisas, sei lá. Mas os personagens, francamente. Eu acho que eles têm que trazer aqueles personagens do, sei lá, Art of Fight, Fatal Fury, que ainda não apareceram. É, cara. Ao invés de ficar criando esses bonequinhos menininho, que joga ioiô, né? Trazer esses mais antigos aí da galera. Mesmo, o Fatal Fury mesmo, o 1, tem muitos personagens massa, né? Tem. Bota o Mestre Tung, rapaz. Como é que é? Oi? Bota o Mestre Tung e fica maneiro, cara. É. Nossa, ele apareceu no Neo Geo Butler Coliseu, né? Massa, ficou massa. Tipo, o que eu não entendo, que é o seguinte, eles fazem um jogo violento, tipo o Garou, fizeram o Garou, aquele Mark of the Wolves. Aquele jogo é muito bacana, velho. Tipo, sei lá. É, e tem ótimos personagens ali, e o jogo ficou muito bacana. Aquilo sim, é um jogo novo, inovou, uns personagens bacanas e tal. E pro Street Fighter 3. Tipo, Street Fighter 3. Você acha que foi, eles fizeram isso pra combater o Street Fighter 3, né? Não sei. Mas tem uma coisa aí. Quem fez foi SNK, não foi? Morte. Street Fighter 3, não sabia nem metade. Foi SNK. Então, aí, perdão, aí eu meio que me confundi e tal. Mas o último King of Fighters que a SNK fez foi o 2001? Foi o 2000. Não, acho que foi 2000. Ah. Então, perdão, então eu que fiz confusão. X1. 2000. Que é o seguinte, quando eu falo SNK, ela chama SNK Playmore, não é? Entendo. SNK Playmore. Mas o 2001 já era Playmore, já. Mas não é, é só Playmore, porque eu lembro do nome SNK Playmore. É, acho que tá aparecendo os dois. Tá aparecendo os dois. Então, o último que foi só dela foi o Dandu. Eu vou tratar a SNK como o seguinte: a SNK antiga morreu e existe uma nova SNK. Beleza? Então é o seguinte: passou pra mão deles. Naquela época também a SNK fazia jogos bons, mas depois passou pra mão deles. Não há quem aguente. Coreano cagado tudo, não adianta. Sem contar que parece que as outras séries morreram, né? Tinha lá, sei lá, Art of Fight, World Heroes. Né? Morreram. Cara, World Heroes. É só KOF e Metal Slug. World Heroes. Eu não sei quem jogou. Eu gostava, rapaz. World Heroes eu gostava. Não. Também, cara, joguei muito. Eu joguei muito. Já, assim, joguei quando eu era criancinha mesmo. É tipo quem gostava de Cavaleiro Zodíaco. Achava doido, mas hoje em dia não acho uma porcaria. Então, o que acontece? Achava massa aquele modo lá de cenários diferentes. Que... É que tinha armadilha no cenário? Tá, isso. Mas. Achava massa esse daí. O que acontece? Match, eu acho. O que acontece? Acontece. É o Rico. Que pare. Eu tenho ele aqui, Rico. Eu vou pegar ele aqui pra nós botar o som do... O World Heroes, você vai me desculpar. A primeira versão foi legal e tal, não sei o quê. Mas depois também, meu Deus do céu. Eu acho o World Heroes outro jogo fodido de luta. Rapaz. Que no primeiro foi legal. Tipo, aquela coisa toda de ringue, de dar choque. Pô, que foi muito bacana. Mas parece que eles não evoluíram no sei lá, nos gráficos. Se vocês verem o World Heroes Perfect, eu acho que foi um dos primeiros que tem aquela opção de super especial, que o especial fica mais forte, né? Super especial? Tem o especial normal, que é o super golpe normal, tem um com a barra de energia cheia, né, que poderia chamar super especial. Isso daí eu achei legal. Só que um dos defeitos do World Heroes Perfect é que ele era rápido demais, né? Tinha que saber jogar mesmo. Rapaz, outro jogo maneiro que a SNK parece que não faz mais é o Last Blade, cara. Last Blade. Last Blade saiu até a versão 2, Last, né? Last Blade. Não, saiu 2. Pô, joguei muito na época também. Tem o do Play 1, cara, que tipo assim, os caras fazem isso antes pra compensar, ficou muito maneiro. Cara, Last Blade é muito bom. Muito bom. O do Play, você só não pode jogar no cenário da neve que dá muito slowdown. Eu só não consegui entender esse jogo direito. Tem um cara lá que vira Super Saiyajin com uma espada na mão. Tudo bem, joguei bastante. A história é meio confusa. Eu acho que o Last Blade tem muito, muito menininha com o The King of Fighters. Eu acho que o mais sério assim é o Samurai Spirits. É, o Samurai. É verdade. Jogo de luta de espada mesmo é Samurai. O jogo que você elimina com o Homaru lá e no final aparece a Mai do nada, né? É um jogo bom. Aparece a Mai Shiranui no final do Haumaru e no final daquele bicho com garra também. E eu não entendi porra. Não. Foi um, sei lá, tipo uma aparição, o Ganso, eu acho, assim, que eles quiseram fazer. Eu me lembro disso, horrível. Porque o Kim também aparece no Samurai. Já viu que esse cara que você tá lutando, aí aparece esse cara que joga negócio pra você pegar a carne e tal. Aparece o Kim fazendo aquele golpe dele, é assim, doido, bicho. Do nada você vê, eu conheço aquele cara, tipo... É lá do Fatal Fury 2 e tal. Foi até legal, achei bacana isso. Mas não tem sentido nenhum. Não tem absolutamente. Sobre essa questão de Street Fighter, de King of Fighters, personagens, menininhas e tal, realmente concordo. Eu acho que nenhuma empresa consegue acertar sempre, tá entendendo? Mas assim, o Call of 2001, ele é muito bom pra se jogar contra, é legal. Não, é, não tem toda aquela magia que tem os antigos. O 2001 é muito bom, na minha opinião, é muito mais legal jogar ele se não tivesse tantos bugs que o 98. Ele tem uma combinação muito boa de golpes, sequências e velocidade. O 2003 realmente foi uma cagada. É uma cagada. Mas o Call of 11, eu acho que ele trouxe a vontade da galera de jogar. Sim, a versão do 2003 pro PlayStation 2, assim, o cenário até que é legal. Você tá lutando e o cenário não muda. Quer dizer, o cenário vai mudando, né? Entra um outro personagem, o cenário vai mudando. É, eu, até que eu gostei de 2003, não tenho assim o que dizer de negativo dele, não. Ó, do 2001... Ele, ele tem problemas de colisão, é um negócio muito estranho. Não, fora que alguns personagens não tem, são... Não tem força, não tem impacto a porrada. É muito esquisito, 2003. Muito estranho, cara. Bota aquele terra, então... 2003 eu achei muito ruim, cara. Eu não consigo jogar aquilo, não. Eu acho muito ruim. Parece que... Sei lá, parece que é outro jogo, cara. É. É muito tipo, estranho. Tipo... E sem contar que tem um personagem mais escroto que eu já vi no jogo de luta. Qual que é? Pelo amor de Deus. É só no Japão que essas coisas botam, cara. Começa com A. Rosa, é, cabelinho colorido... Unha pintada e lá faz sucesso, lá é maneiro. Pelo amor de Deus, cara. Você fala aquele ninja? O Ash? Não, com é o A. Ash. Ah, o Ash? Nossa. Ash Crimson. Eu nem vou... Eu já sou suspeito pra falar dele, que eu já meti o pau desse cara no ano passado. Que detalhe. Nossa, no bom sentido. Só pra avisar, meti o pau nele no bom sentido. Depois o cara pensa bobeira, hein? Então é o seguinte... Ele é muito escroto, cara. É muito ridículo. Não, velho. Pelo amor de Deus, velho. O cara, tipo, é o meu, tipo, jogo ali que eu joguei e tal, a infância e tal. Daí ele vem, a apresentação, o cara com a unha e com o cabelinho voando assim, branquinho. Ah, ele tem um desenho na unha, parece, né? A unha é pintada e tem um desenho na Pelo unha. Pelo amor de Deus. Estrelinhas. Pelo amor de Deus. Quem é que pior, estrelinha? Pior de tudo, você entra no site da SNK lá e tem uma foto dele lá, mas de um estilo mais delicado possível. Puta que pariu. Você olha lá, você pensa assim, mostra pra alguém, ah, uma mulher. Não, é homem. É homem. Eu acho que homem. Você tá falando da versão é do... É esse, como que é? King of Fighters Maximum Impact Regulation. Ah, deve Nossa. Ser. É, eu vi que saiu, tava pra sair o Impact 3 aí, porra. Nossa, o cara é uma mulher. Não é homem, que eu acho. Transvertido. Não, você não sabe quem é. Cara, é, infelizmente... Então, eu falo, o último Call of que eu gostei mesmo foi o 2000, cara. O 2002 achei legal e tal, mas o último que eu gostei mesmo foi o 2000. Eu fiquei injuriado. Eu jogava muito no Flipper mesmo. Eu fiquei injuriado com o 2001, que nem você falou, o último foi bacana, bacanudo mesmo, assim, foi o 2000. Por quê? No 2001, aquele, como é que chama? Artwork? Acho que é artwork mesmo. Artwork. E o som do jogo, assim, música... Nossa, parece um... Não sei se é isso que fica um liquidificador, parece que tá batendo. E fica tipo... Os cenários são horríveis também. É a mesma... É, os cenários também, mas assim, pra contra é legal. Que nem o Rico falou. O pior do 2001 é o cenário mesmo. É o cenário. O cenário é horrível. Pra mim é a música. Outra coisa que eu não gostei, cara, que eu jogava muito 2000 na época. E, pô, os personagens que eu gostava jogando 2000 tão horríveis no 2001. Então. Tipo... Não desânimo de jogar. Nossa. E outra coisa. Por que eles não mantiveram aquele ninja assassino fodão? Tipo, pelo menos aquele cara é mais bacana, assim, tipo... Personagem legal. É um personagem legal. Mas não, velho. Eles tiram o ninja todo fodão lá e botam um cara que fica com o pé meio quebrado, assim, uma pose totalmente estranha, um cabelinho todo, com a unhinha feita, toda pretinha também. Esse é aquele ninja que eu tava falando. E ele faz as mesmas coisas que o cara do... 2001. Ah, tô lembrado. Eu não me lembro. Foi até que na assinatura que eu fiz, que o Delta até criou aquele tópico da homossexualidade lá, que deu o maior rebuliço lá na época. Mas aí. Não, deu, pessoal. Como é que é? Deu, pessoal. O pior não é essas, cara. O pior é as histórias, né? Que você elimina o 2001, pensa assim, pô, a história agora vai ficar tudo em cima do time da China lá, do como é que é, do comedor de bolinho. É, eu não entendi isso também. Eles deram mó, tipo, entrada, assim, continua essa história. Vai fechar a saga no 2000, no Call of 12. Coração. No Call of 11, Kenshin é o capetinha. Explica outra coisa aqui. Explica outra coisa. Kenshin consegue os poderes, tem um tal de coração de dragão, uma coisa assim, não sei o que dentro dele. Ele tem um especial lá que vê um dragão pra dentro dele, umas coisas do caramba. Uhum. Mas ei, a SNK não gosta de colocar brasileiro nos jogos dela, não, né? É, já não. Não, mas tem. No, tem o só Rage tem of o Dragons. Tem o do Garou, que eu conheci. Do Garou, aquele cara lá. Peraí, que é isso? Peraí, não. O dos nenhum tinha o estágio no Brasil, pô. Peraí, São não. Paulo, por sinal. Não, e mas tinha o 94, tinha o Brasil também. Personagem. Tem Brasil na selva pra variar, né? Pra variar, né? que original, né? Todo mundo faz Brasil na selva. Você olha lá, Street Fighter 2, o Blank. Daí você pega o Street Fighter 3, vê os brasileiros que tem lá, tirando o Odin lá, o resto é tudo índio, cara. Índio, cara. Tudo índio. O Cean é a cópia do Ken, né? É. Aquele do Garou é a cópia do Rio. Qual que é o brasileiro que tá no Garou? Que é no... Barco Rodrigues. Isto. E brasileiro tem PN. Ah, tá. É que lembrei. Marco Rodrigues parece mexicano, sei lá. É o Butch. Mexicano aquele cara, bicho. É o Butch. Bom, você quem é que disse que ele era brasileiro? É, tipo... Como fala? Marco Rodrigues, velho. Quem que chama Marco Rodrigues aqui no Brasil, velho? Muito esquisito. Agora, teve o estágio do Brasil 94, entendeu? Teve... Não, igual falaram. Como é que é? Na selva, como falaram aí. Na selva, infelizmente. No Rage of Dragons tem uma brasileira, luta capoeira. Não sei se vocês já jogaram Rage of Dragons. Realmente, tem essa daí. Tem o Bob, aquele do... Tem certeza que o Bob Wilson é do... Não sei. Eu não sei se ele é brasileiro, mas dá pra você ver. Eu acho que ele só luta capoeira, né? Mas dá pra você ver. O cara, ele é moreno. É, entendeu? E Bob é nome de brasileiro. Mas, não tem condição o cara que nasce moreno lá. O time dos Estados Unidos, do The King of Fight, tem dois caras morenos lá. Qual que você tá falando? Ah, não. Você tá falando... Você tá falando daquele do 94, né? Isso. Mas eu acho que eles são negros. Eles não são morenos. Tá entendeu? Uhum. Acho que o cara lá do capoeirista é moreno e o... Eu não sei. Não sei, só chutar. Opa. Então, como é que eu tava falando? É, negócio do Brasil. Tem alguém levando esporro aí, rapaz. Tá, é o Rico. É o Rico. Tem alguém levando esporro aí. Leva o lixo pra fora, cacete. Essa não podia passar em branco. Pois é, eu acho que falta assim. Você pode ver que a Capcom eles inserem os brasileiros na legal. A Capcom, Tekken e tudo mais. Uhum. Parece indicar aquela luta pra colocar um. Quando coloca, ainda caga. É um pouco cópia assim, sei lá. Caga. Acho que tinha que. Mas a Capcom também, velho. Tipo, sei lá. O próprio Blanca. Blanca é do Brasil. É o melhor, os melhores brasileiros estão em Tekken mesmo, né? É. Street Fighter 3 são cópias de personagens antigos. Todos os personagens. Eu tenho que concordar, porque, tipo, aquele Necro lá é o Dalsim do jogo. E os caras tudo. Dudley é o. É o Balrog. Que chama Bison, não sei. É o boxeador. Por aí. Balrog e Bison. Ouro é o Blanca, né? E detalhe, nenhum deles tem carisma. Poucos têm. É. A africana que era pra ser brasileira tem. Não, é, tudo bem. Mas dá pra contar. Não, ela era projetada pra ser brasileira, depois em cima da hora. Virou mudaram. Eu lembro de ter lido isso na ação deles. Ali são tão capengas que a Capcom, quer dizer, teve que colocando os personagens que a gente vai ter de volta. A cara versão. Botaram o Gouki, botaram o Chun-Li. Só não botaram mais porque não deu. Mas... Rapaz, sabe qual é o último jogo que a Capcom fez personagem maneiro? Sabe qual que foi? Qual? O Rival School 2. Rival School 2 era da Capcom, animal. Eu tô falando o último jogo que a Capcom fez personagem maneiro. Eu falei SNK, animal. Ixi, falei Capcom. Eu tenho a gravação, depois eu vou passar e nós vamos... Tô gravando aqui. Você vai acreditar num cara que fala Gugu? Nós... Vai acreditar num cara que entra na mandioca 9 horas da manhã? Eita, o cara comendo. Como é que é o nome mesmo? É macaxeira. Macaxeira, velho. Nossa. Fala, mano, macaxeira, vê se tem mais aqui, peraí. Você acredita no cabeça chato do Ceará, cara? Não sei, cara, eu não sei. Eu sei que eu tenho a gravação e nós vamos ver, cara, quem é o burro depois. Evil School 2 e Dreamcast é muito maneiro, cara. Não, eu joguei. Realmente. É o melhor que saiu. Eu só joguei um. É muito legal, cara. Os personagens são maneiros, a jogabilidade é ótima. Uhum. O jogo é muito bom. 3D bem feito também, né? Então, visual mais pra desenho, mas ficou legal pra caramba, cara. Gostei. Ganso tá muito jogando. Bom jogo. O Ganso tá jogando Street Fighter 3, não sei porquê. É pra tocar a musiquinha? Que eu tenho a musiquinha aqui, se você quiser que eu toque. Nossa. Travou. Nossa. Oh, esse travou, som, mano. Do... Que diabo que tem esse som desse Street Fighter 3? Que ele é meio esquisito, tipo, sei lá, no começo, assim. É meio abafado, sei lá. Meio toscão. É, o por som isso, não ficou lá essas coisas, mas o cenário, é, assim, os gráficos foram os melhores, né? Street 3 e 2D. Uhum. Isso foi mesmo. Você tem que concordar. Eu gostei daquele esquema que eles colocaram no 3 lá, que você bloqueia o ataque dando um toquezinho, um totozinho pra frente. Eu não gostei. Eu não gosto. Rapaz, eu queria falar disso daí. Tem aquele bônus, né? Que o cara joga as bolas de barra. Isso é o Perry que vocês estão falando, né? É. É o Perry. Sim, lá. Uhum. Olha aí, ó. Dessa vez eu não caí. O Perry é excelente. O Perry é excelente. Eu não curti muito. Não. Curti mais o esquema do Garou lá. Que é, você fica apertando pra frente, sei lá, eu não curti. Mas aí é coisa minha. O Elf, ele caiu aqui, vou tentar chamar ele de novo. Aí, tá eu vendo? Entendi. O Garou, não entendi aquela barrinha que você escola no começo, metade, no fim. Que porra é aquela? Aquilo? Aquilo. Aquilo é tipo o top. É o que acontece ali naquela parte. Você pode fazer um golpe especial e também todos os seus golpes tiram mais dano. E ela regenera. E ela regenera também. Aquilo foi uma boa sacada, achei muito bacana. Porque, tipo, você faz um super ali, ó, e acerta, você vira o jogo, assim, completamente. É tipo a melhor... É quando o lutador tá na melhor... Como é que eu falo, gente? Eu esqueci. Uma melhor forma, isso. Quando ele tá na melhor forma é aquela parte, aí você que decide, entendeu? E quanto menorzinho for, você pode estabelecer, quanto menorzinho for aquela barrinha de top, causa mais dano. Ele quase duplica o dano que você causa no cara. É verdade. O Garou, ele é um exemplo, um dos únicos exemplos. Quer dizer, um exemplo, porque o único exemplo é ridículo. Um exemplo de perfeição. Ele é um jogo muito bom. Muito bom. Porque você tem personagens carismáticos, todos são. São bem jogáveis, gráficos excelentes, sistema de luta. Todos os personagens são bons, cara. Todos? Todos são bons. Você fala, gente, Fighter 3, pô. Gente, Fighter 3, você joga com meia dúzia de personagens e acabou-se, pô. É. E fora essa meia dúzia, está incluso Ryu, Ken, Gouki e Chun-Li. Acabou-se. fora que no Street Fighter 3 o chefe é o mesmo, né? É o mesmo. Todos. É. E eu não sei a história também. Tudo bem. Nessa eles vacilaram mesmo. No chefe eles vacilaram pra caramba. É um cara de cueca. A ideia, tipo. De sunguinha, de um tapa-sexo, não sei como é que chama aqui. Tanga. Sunguinha branca. Ô Elf, você tá ouvindo a gente aí? Caiu vocês também, é isso? Não, é, caiu você, mas eu chamei você de volta. É mesmo, só é uma bosta, cara. Ah, vai te foder. Então. Seguinte, a gente tá falando do Street Fighter 3 aqui, do chefe, que é um cara... A ideia deles, pelo menos a ideia, foi muito bacana. Do cara mudar de lado, entendeu? Tipo, porque assim, o cara é metade azul, metade vermelho. Mas ele muda de posição dependendo do lugar que ele tá. Essa ideia foi muito bacana. Tipo, você lembra do Sagat? O Sagat de um lado, ele tá com tapa-olho. Aí quando ele vira do lado, assim, ele continua com tapa-olho, mas assim, como eu vou entender? O tapa-olho não muda de lugar, ele fica no mesmo lugar, é esquisito. Cara, que legal. É muito esquisito. Mas o aquele chefe, a ideia dele é muito bacana, porque eles até falam assim, é o primeiro personagem que ele muda a posição dele dependendo de onde é que ele tá, entendeu? E não fica... Mas o Sagat não conseguiu não mudar o tapa-olho... Eu vou ficar de novo. Vai. Eu vou chamar ele. Pode falar, Ganso. O Sagat não muda o tapa-olho em qual Street Fighter? Street Fighter não. 2? Então, vamos supor, você tá com o Sagat, Street Fighter 2. Aí, você tá lá, se me engano, quando você vai lutar com ele, tá lá aquela pose dele, o tapa-olho que tá virado pra tela, certo? Certo. Os dois Sagats estão com os tapa-olhos virados pra tela. Você tá me entendendo? Hã? Só que eles estão de lados diferentes. Mas daí você para pra pensar. Você acha que o cara que tava fazendo Street Fighter 2 lá em 90 e alguma não. coisa ia... Nisso, não. O que eu não tô falando é o seguinte, eu não tô criticando, mesmo porque deve ser um saco você mudar de lado, mas depois foi uma boa sacada. Eu tô falando assim, foi uma boa sacada depois, porque todo mundo fazia. Entendeu? Ninguém tinha saco. Mas o cara do State 3 falou, ó, vamos fazer isso aqui diferente e tal. Tanto que o Gil, ele é, o nome dele é Gil, não sei se você sabe. O Gil, ele... Vamos aplaudir! Mas, tipo, o cara, ele é vermelho. Você tira o chapéu pra quem? Meu Deus do céu. Que pariu. Mas o cara, ele é vermelho e azul justamente pra mostrar isso, entendeu? Tipo, quando ele tá no lado esquerdo, ele manda magia com o braço vermelho dele, entendeu? Quando ele tá no lado direito, ele manda magia, a mesma magia, só com o braço... agora já me confundi todo. Ou seja, que ele troca de cor, entendeu? Dependendo do lado que ele tá. E o efeito da magia também é diferente. Pensei que ele era vermelho e azul, porque vermelho era fogo e o azul era o gelo. Mas agora você me explicou. Entendeu? Mas, não, mal, também. Também. Quando você muda de cor... Tem uma nova dimensão ao assunto. É. Entendeu? Mas enfim, qual que é a história daquele cara? Sei lá, acho que ele quer dominar o mundo, que nem o... ele quer dominar o mundo e quer refazer tudo do jeito dele. É isso que é, parece que é mais ou menos assim. Quer matar todo mundo e refazer do jeito dele o mundo. Enfim, é jargão da Capcom já, né? É, jargão, né? Mas muitos vilões são assim. A Nests do KOF, vou falar King of Fighters. A Nests era assim, vamos dominar o mundo. O Rugal, não, o Rugal só queria saber de bater nos outros. O Gal queria fazer os souvenirs dele. Ele quer empalhar os personagens. Eu vou empalhar aqui. Falou no Rugal. Tem o museu de cera dele. É. Eu tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu pra SNK, porque as historinhas que eles fizeram do KOF 94 até o 97 eu achei a melhor até hoje. Uhum. Isso é mesmo. Os caras emendaram de um jeito muito bom, porque depois, tipo, 98, 2002 é só festa, né? Não tem história. Mas 95 eles conseguiram emendar com 94, 96 com 95 até o 97. Depois sem história, mas o lance do Orochi era maneiro. Mas aí o que acontece? Eles vão voltar nessa história do Orochi, não é? Já estão voltando, já voltaram, né? É, eu só não entendi porque eles resolveram reviver o Delta, digo, o Orochi. Meu Deus. Ai, meu Deus. Mas, tipo, não, sei lá. Fora mesmo o cara voltando à história, Ash é um dos principais ainda, né? É. É porque é o seguinte, e, tipo assim, é ridículo e é o mais forte. O Rico que é o expert nesse assunto aí, fala aí. Pelo que eu me lembre, o Orochi ele só volta a cada 1000 anos. Ou seja, ele é uma criatura secular. Uhum. E então eles estão adiantando esse processo utilizando os poderes do dragão. Estão querendo trazer ele a pulso, digamos assim. Entendeu? Mas... Que daqui a 1000 anos nem a SNK nem vai estar existindo. Não, engraçado que o KOF pra reviver tá ficando com a Silvânia agora, né? Que o Drácula só pode ser em 100 anos. Mas a cada 3 anos eles juntam um negócio e chamam o Drácula de volta. Eles esforçam. Eles juntam a relíquia do Drácula e chamam o Drácula de volta. Tanto que, cara, a Castlevania era pra ser com um personagem diferente, né? Só com o Richter são uns 2 ou 3. Uhum. Parece que cada ano os caras trazem o Drácula de volta. É, isso é. Mas agora é o seguinte. Uma coisa tem que admitir, os jogos do Castlevania são ótimos também, velho. É, tipo, você tirando do Play 2 do Xbox, o resto é maneiro. E do 64 Play... também. É, do 64, do 64 eu joguei, não curti não, mas do Play 2 e do Xbox eu nunca vi não. Tipo, o segundo que saiu pra Xbox e o Play 2, que se joga com outro cara, até que é legal, mas não compara com o do Play 1, com o do GBA e DS não. Eu só joguei o do Saturn e gostei do Sonzeira. Sonzeira achei massa, do Saturn. Uhum. Pô, tipo, do Play, velho. Play 1, aquele sim. Ele é muito foda. Ele é muito bom, cara. Aquele é jogo pra você ficar o dia inteiro tentando zerar e vasculhar cada lugarzinho e tudo. Ah, meu Deus. Ó, Rico, gravando podcast de Natal. Não é Natal, Rico. Olha o Nick aí. Ô, Rico, atualiza, rapaz. Aí, cara. Tá eco aí? Tá eco agora? Vê se tá eco aí. Alô? Alô? Não, agora tá normal. Agora tá normal. Ô, Rico. Agora tá normal. Só uma coisa, Rico. Muda esse negócio. A gente já gravou o podcast de Natal, cara. Nós não estamos gravando podcast de Natal mais. Ah, sabe como é que é? Na terra dele é diferente, né? O país dele. Então nós comemora o Natal por uma semana inteira. Tá atrasado, né? Pensando no Johnny. Tá atrasado. Tá ouvindo a gente, Rico? Tô escutando, uma boa. Muito bem. O Orochi tá legal. Bora, tá beleza. Aqui, pô, fugindo um cara do assunto, tá falando de KOF, Street, só perguntar uma coisa, pô. Algum de vocês ainda tem coragem de assistir, mudando completamente de assunto, assistir aquele negócio de show da virada que todo ano não passa na porcaria da Globo? É até um, é o tema de hoje, de negócio de novo ano, né? Mas, cara, tem que ser um, tipo, tem assim, que estar muito decadente pra fazer o negócio. Não, eu vou falar com você, cara. Só eu que percebo que todo ano é o mesmo pessoal, as mesmas músicas. Isso. É a mesma ordem. Tem aquele negócio todo de da Globo, de fazer o ano novo e não sei o quê. Não, tipo, Charlie Brown Jr. toca a música da Malhação. Skank é que eu vou deixar. CPM de 2 deve estar lá, né? É. Também. Puta. Aí eles colocam as bandinhas novas. Ah, quem tá fazendo eco? Ah, quem você acha? É o Caetano Veloso lá, lá em Ceará. Que Caetano Veloso é o... tá. O Jagunço. É o Jagunço. Bicho, eu sei que eu, quando descobri a internet, larguei mão desse show de virada. Cara, você passou... Agora é eu que tô me ouvindo, cacete. Você ficou na internet, velho? Tipo, você comia um pouquinho lá e foi pro computador? Não, eu... Foi assim, tipo, tava o show lá e tal, e internet aqui um pouquinho e tal. Ah, não tinha muita coisa pra fazer. Daí janta com a família e volta aqui, mas não tinha muita coisa, foi isso aí. Mas eu não assisto isso aí, não gosto desse programa. Eu também não. Também não. Puta merda. A Globo que esse programa que ela coloca no ar, vai triste. Pior que é só Big Brother. É, não. Aí o que que tem? Tem um negócio do Roberto Carlos. Especial do ano. Carlos. Aí pros velhos tudo assistir, lembrar da época, nostalgia. Mas o engraçado é que velho, num horário que passa, tá dormindo já. É, isso é mesmo. Aí tipo, passa Roberto Carlos. Ele não tem música do Roberto Carlos com o poder dele, não tem? Eu não tenho, não. Eu sou louco. Mas ele tem. Não canta. E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho. Pelo amor de Deus, tira esse chamado, deixa o deck dele. E do caramba, fui gostando do Carnebeck. Veja, especial do Roberto Carlos, de novo na Globo. Não, eu tava falando que o show da virada é tudo a mesma coisa. Aí tu vê Big Brother, todo ano, ó. Tem as três gostosas. A primeira vai pra Playboy, a segunda vai pra Sex e a última faz pra Playboy de novo. E ela faz duas pra posar. Que tem padrão, né, cara? Tem sempre viadinho, tem um pretinho de sempre. Que é os três mentira pegador, que não pega porra nenhuma, acaba se fodendo logo de cara. E no final quem vence é o feioso mentira coitadinho. Então, é, cara. Doente, alguma coisa assim. É, cara. Velho. Eu detesto Big Brother, cara. Não, eu tô errado, cara. Eu falei, sério mesmo. Não. Teve quantas até agora? Sete, né? Na minha. Não sei. Eu acho que dá na sétima, oitava edição, né? Tipo. Eu, sério mesmo, eu resumi todos agora. Foi tudo a mesma coisa? Foi tudo a mesma coisa. É que nem história. Muda os personagens, muda o cenário, mas continua a mesma coisa. A mesma merda. Claro que em casa, eu acho que só eu percebo esse negócio, cara. Ele tá que nem KOF. Acho que a gente não acredita que a gente tá perdendo tempo discutindo essa porcaria, hein? Passa a régua, vamos embora, pelo amor de Deus. Também a gente fala do Mugen, rapaz. Como é que é? A gente tem que falar do Fighter, da WP. Ah, né? sim. É, pra quem não sabe, nós estamos gravando podcast WP só pra retomar um assunto. Eu sei que dá ouvindo essa porcaria. Então, nós estamos gravando um especial de fim de ano, ou de início de ano, sei lá, acho melhor início de ano. E agora nós vamos falar, mudando um pouco de tópico, a gente falar do joguinho que eu fiz em conjunto com o Manji e com o Felcan. O AWP Fighters, versão 1.0. Muitos bugs. Até que bug não tem muito. Bug mesmo foi só do som. Eu queria saber... Ei, de boa. Tem um bug que eu tava jogando com o Fênix. Que o personagem ficou parado no ar, sem fazer nada. Foi horrível. Mas aí, aquele... Sinceramente, eu vou começar aqui as opiniões... Aquele personagem, o Fênix do Mugen, é uma bosta, sinceramente. É assim, o que acontece? A gente colocou ele porque não tinha outra saída. Quem que você vai colocar? Isso, bem, ainda, né? Não existe um personagem de pássaro de fogo, sei lá. É o Fênix, infelizmente. E eu abomino os personagens do Mugen de Cavaleiros Zodíaco. Pra mim é muito esquisito. Pode ser homenagem, pode ser o escambau. Mas é feio, é tosco. E acho que foram os espanhóis que fizeram, porque as vozes estão tudo em espanhol, castelhano. Dele o cavaleiro de Fênix. Dele o Fênix agora. Tudo vai morrer, maldito. E não sei o que mais. ele manda o trem. Não, nisso okay. também, Rico, tem o problema do Ave Fênix dele. Não sei se vocês já viram, eu vi depois. E os quando golpes fazem um lagado, o cara dá, depois de um século sai o golpe, e o cara esse... não apanha depois disso, não. Não, quando ele dá o Ave Fênix, dá um problema lá, acho que na foto, não sei, do que eles colocaram. Fica um carnaval, vira um carnaval. A sua tela vira um carnaval, cheio de cores e tudo mais. Deveria ser uma imagem de fogo, mas eu queria saber da opinião de vocês o que, que vocês acharam, assim, ao vivo aqui. Vocês já postaram no fórum, mas o que, que vocês acharam do joguete lá? Maneiro. Achei muito maneiro mesmo. Uhum. Achei apelativamente achei muito... maneiro. Daí, o que, que acontece dos personagens? A gente colocou e foi testando eles no modo versus, Fraga. Entendeu? Exatamente, esse é o sonzinho. Não saiu o som de abertura aí, não? Eu queria destacar... Eu queria destacar... Essa música aqui, ó. O Ganso está jogando nesse momento. Mas não está saindo o som. Olha... Esse cachorro rosnando é o Devil Fox. Só pra... Olha que desgrama isso. Olha que desgrama. Tá escorraçando o cachorro, velho. Nossa, esse grito é horrível. Muito ruim, cara. Para um pouquinho. Puta merda. Esse grito dele é horrível, cara. Ele faz, não sei se é um shoryuken, ele faz aí, e sai que nem um foguete pra cima e não tem sentido nenhum. Agora, qual que você tá botando agora, o Ganso? Aqui? Ah, eu tô no training aqui, eu queria colocar mais um som no Fênix. Não sai a porcaria do gol. Puta merda, cara. Ah, não tem. O melhor que tem é o... É o Chamas. As chamas del Fênix de Guerra! Chega. Tá bom, para com isso, para. Já deu pra ter uma ideia como é que é. Pelo amor de Deus. Isso. Quem gostou da musiquinha do tema? Achei ela muito bacana. Os caras muito boas as músicas. Cara, é legal mesmo. Essa música me lembrou muito aquele filme do Van Damme, cara. Nossa. Me lembra uma coisa. O Deadpool tem um golpe que o cara fica sem poder apertar nada. Não, mas aí... é uma tipo um... Você acha que deve ser uma granada, né? Que taca granada, é uma granada paralisante. E deixa o cara paralisado e tem um que é tipo flashbang. Faz sentido. Entendeu? Não, qual, não. Teve um que era o Devil Fox que tava aqui. Ele tava até no MSN aqui comigo. Pô, até esqueci, podia chamar ele aqui, vou ver se ele entra aqui. Eu chamei aquele lixo, mas ele não quis vir, não. Na verdade, tem um monte de golpe que os caras dão ali, que você não fica fazendo nada, né? Porque você defende, mas leva igual. Mas é... Cara... Especial Deadpool ali, de congelar o caboclo. Você defende e congela igual. Mas... Vejo eu o não... ali, eu... o timinho fazendo os ataques, você defende e leva porrada igual, ainda leva uns 20 especial, né? Você já viu o especial do Deadpool que chama os ninjas do tentáculo? Ah, esse eu vi. Que passa um cara correndo da Hydra. Tem um cara da Hydra correndo, né? Dos ninjas. Ele vai teleportar. Tem um monte de ninja tentáculo correndo. Do nada, velho. O cara foi uma grande sacada esse personagem, velho. Nossa, o personagem tá muito bom, cara. E ele é totalmente... As vozes que eles usaram. Eles pegaram as vozes do jogo, né? Não, pô, as vozes que tiraram do X-Men Legends 2, do Marvel Alliance, cara, as piaram e estão muito maneiras, cara. A quantidade de provocação que ele tem com o Start, cara. A gente fala muita besteira, cara. Tacos, shit, não sei o quê. Oprah. Duodeno. Ficou Pups. Muito bom. Pups. Rapaz, tipo, essa introdução dele na luta, cara, é muito legal. Ele deixando paraquedas, igual o cara do... Pô, aquele filme do Bruce Willis, cara. qual o nome do filme? O filme do Bruce Willis? Duro de Matar, né? Aquele YKA. Ah, eu já não sei. Aquele lá, como é que é o nome? É... Puta... Ah, esqueci. Qual o nome do personagem? Qual é? John McClane. John McClane. Isso mesmo, YKA. Tipo assim, ele com aquelas mulheres no início, cara. Você, porra, o cara, de repente o cara cai igual uma foto mesmo. Eu não, cara, fica muito legal mesmo. As poses de vitória dele, cara. Ele é Chun-Li, ele fez um tipo um negócio parecido com a Chun-Li, é, que pula. É, uma pose de vitória que os caras usaram o sprite de Chun-Li nele. É, nhé. Lero. Ficou muito bom aquele personagem. O uso especial dele, cara. Ah, o cara de vermelho precisa de ajuda. É mesmo. Muito maneiro. Os caras tiveram um trabalho filho da puta pra fazer aquilo. Tiveram. E eles fizeram, acho que fizeram em cima do Ciclope, me parece. Mas tem, ele tem ficou. Sprite Ciclope também. Ele ficou muito bem editado, cara. Muito bem editado. É o Campo do Loserville. Population You. Population You. Tosso. E pegaram as piadas, botaram nele, fizeram, sei lá, várias aparições. Muito legal. O Cable aparece. Ele faz o especial junto com o Cable e tal. Pra quem gosta do Deadpool, que nem esse tarado aí, lá de Campos, vai, ama. Entendeu? Santo Antônio de Padre. Antônio de Padre. Santo Antônio de Padre, que é cidade. Muito bem. Tá tendo uma rave lá na República do Ceará, deve ter uma rave lá. É tipo assim, o Ganso e o Rico Jaleiro, o HQ do Deadpool? Eu não sei. Eu não conheço o cara, só fui conhecer por você. Fui. Rapaz, não, sério mesmo, cara. Se pegar pra ler, cara, é muito engraçado, cara. É muito engraçado. Nossa. O cara é... Muito sem noção mesmo, cara. Você me aparece, o cara me aparece vestido com um uniforme da mulher. Mulher Marvel? Menina Marvel. Eu esqueci X-Men. O nome dela, cara. É a Jean do X-Men. É o antigo uniforme dela. É filha da Jean, aquela lá. Acho que é filha do Ciclope. A cara... Jean acho que tá morta. Mas nem pergunta como é que foi, que eu tô muito tempo sem ver, eu não sei não. Muito esquisito. Tipo, ele pega e veste a roupa dela e, tipo, com a bunda de fora, que nem um traveco, e começa a discutir com os caras. Ele é totalmente sem noção, velho. Totalmente sem noção. Ele fala que só ajudava os X-Men se ele ganhasse o uniforme. É. Os caras nem vão querer saber que uniforme ele pediu. Ele fala, cara... pessoal, isso vai ser tudo parte do meu plano. Enquanto o Cable estiver olhando minhas pernas, eu vou dar um chute no saco dele. Puta merda, é foda. Mas me diga uma coisa, esse cara, ele é algum mutante ou é um caboclo normal, tipo o Justiceiro? Não, ele é o seguinte, cara, ele tinha um câncer incurável. Eles fizeram um teste naquele, né, de arma X pra tentar fazer o fator de cura, que nem o Wolverine nele. Uhum. Conseguiram, só que ele foi deformado em razão disso. E ele é completamente doido. A doideira dele veio do experimento, né? Veio, ele é maluco mesmo. Do nada ele tá brincando com você, do nada ele tira a arma e te atira. Mas o personagem é ótimo, cara. Eles falam que ninguém consegue ler a mente dele, eles falam que nem tentam, porque ele é maluco, o pessoal não consegue entender. Não, é muito foda. Bom, voltando ao jogo, herói, só pra não sair muito do esquema do jogo, a gente vamos falar então, já que a gente tá fazendo assim, vamos falar personagem por personagem. Então vamos voltar lá. O que vocês acharam do Ryu que a gente colocou no. Rapaz, muito engraçado, cara. Não é, cara? Ele tomou umas cachaças. Muito engraçado. Ele tomou umas cachaças. O próprio criador, ele fala assim: imagine se o Ryu lutasse cachaçado, comesse McDonald's, eu tivesse estressado com alguma coisa. Daí me aparece aquele cara, velho. Quando eu vi aquele cara no YouTube, eu falei, não, ele tem que estar no jogo, velho. Com certeza. Um cara que me dá um Shoryuken que cai de costas no chão. Um cara pior que não. Dan. Como é que é? Pior que o Dan. Pior que o Dan. Tipo, ele faz o Hadouken, não sai o Hadouken. Ele faz o Super assim, sai totalmente mal feito. Porque ele faz primeiro, mas depois ele perde o controle lá e voa pro outro lado. Do nada, você tá lá, ele vai e pega o Bison e taca o Bison no C. Puxa o Bison do nada, corre e joga o Bison em cima de você. Ficou muito bacana. Olha o saco de McDonald's do cara, isso sim. Aquela foi ótima também. Mas foi muito bom. Aquele personagem tá muito bom. O personagem do Falcão. O personagem do Falcão, não sei se vocês conhecem, de jogo chamado. Oi? O joguinho é legal, cara. Wack Wack 7? Acho que é um negócio assim. É, né? É do jogo Wack Wack 7. Wack Wack 7. Da SNK esse jogo, não? É. Ele, a gente tirou ele de lá e mostrou pro Falcão. O Falcão curtiu. E assim, a gente mudou. O Manji mudou as paletas dele e tal. Aí ele ficou bacana. Ele não ficou assim, na minha opinião, não sei qual de vocês, ele ficou assim, um personagem bacana, mas não. Não fez nem cheira muito. Meio xixi lento ele pra lutar contra, né? É. Ele tinha mó life, velho. Eu tinha mó pelão mesmo, cara. Qual? Esse personagem do Falcon? É bem apelãozinho, cara. É bem apelãozinho? É, eu não peguei. Tira mal life, ele dá uma magiazinha dele com a espada pra frente, tem um macho do cacete. É. Daí. É, mas é, ficou bacana. O personagem dele, assim, no geral, ficou bacana. Ele só não ficou muito destacado, assim, em comparação dos outros que tem. Daí, qual mais? A pergunta que não quer calar. Por que usar os personagens do capo do SNK, do capo do SNK 2? Porque aquele Yori é uma merda. Qual Yori? Ah, não, eu sei. O que a gente tentou fazer é o seguinte. Por mais que ficou desequilibrado o jogo, a gente tentou equilibrar ele, entendeu? Então, o Ryu é do CVS. O Bison é do CVS que a gente colocou. Daí, quando a gente viu, a gente tinha muito mais personagem pro lado da Capcom, entendeu? Então a gente tentou estabelecer um padrão. Entendeu? Se a gente colocasse personagens do KOF ali, alguns personagens, eu não sei. Na nossa opinião, ia ficar meio esquisito. Entendeu? Igual a Yuri. A Yuri é do. A Yuri ficou bom. A Yuri ficou bom porque ela tem quase nada a ver com o outro. É. Mas assim, ela ficou bacana, no geral. Não. Entendeu? Não, o Guile, é, não tinha como pegar o Guile lá e do, sei lá, do SNK versus Capcom e botar. Então, vamos até, só pra gente não fugir muito, mas é por isso. O esquema a gente tentou foi padronizar, entendeu? Mas é. O Guile. Alguém pegou o Guile pra jogar? Eu joguei. Você jogou? Eu joguei. O que você acha? Ficou bacana? Ficou mais ou menos? Acho que tem certo momento lá, o especial do facão dele não sai de jeito nenhum. Né? Eu nunca consegui fazer esse especial do Guile, cara. O Guile do Caos é melhor que aquele. O Guile do Caos é melhor. Tem um especial a mais, tem mais. Tem golpe é uma merda, mas tem um especial a mais, pelo menos. Uhum, entendi. Muito bem, vamos passar aqui pro Ito. O Ito foi assim. Que ele usa muito o personagem do Lobo Solitário. Não sei se vocês conhecem. É um velho de, sei lá, 40 anos, samurai, entendeu? Aí eu fui e resolvi colocar o Jubei, né? O Jubei. Isso. Foi legal também. Aí, ele foi ficou bacana. Boa. É assim, ele ficou bem fiel ao samurai mesmo, né? Ao joguinho do samurai. Agora, pra sair a magia dele ali é um trabalho, vou te contar, isso. Aqui eu não tive problema. Aqui até que foi legal. Ah, não sei se você tá falando do especial ou... Não, mas é normal. O especial também não cheguei a fazer uma vez o especial dele. Tá. Nem sei não, que tipo comando. Assim, esse negócio do comando, cara, varia muito do criador, né? Que não foi o mesmo cara que fez todos os personagens. É tipo claro, assim, pra fazer uma versão 2.0, né? O cara fazer mais pra frente, dá pra você mudar o CMD do arquivo e botar tipo a jogabilidade padrão, né? Tipo especial de todo mundo fazer baixo frente duas vezes com soco, ou fazer baixo frente dois botões. Uhum. E até mudar a força também. Entendi. Isso mais uma atualização dá pra padronizar melhor. Uhum. E isso aí nós vamos. Futuramente, né, a gente pretende fazer 2.0, não sei quando, porque foi uma trabalheira, mas a gente vai tentar fazer essas correções. Não, tipo, eu sei, então eu lembro que quando mexia com o Gen há muito tempo, tinha uma configuração que você fazia no personagem, dava tipo, pra botar o life renovando aos poucos. Ah, tá. Por exemplo, Deadpool tem falta de cura, tem. Dá pra botar isso nele também. Entendi. O Show foi um personagem do... esqueci. É. Warzard. Acho que é Warzard que chama o jogo mesmo. É verdade, é. Red Heart. Isso, Red Heart. Daí, o que, que vocês acharam? Ficou legal? Eu achei que ele ficou muito bacana. Também, o personagem é legal também. Você achou tosco? Eu achei tosco. Ele tá com esses homens que tem no jogo, rapaz. Que você acha? Na verdade, o próprio personagem é tosco, tá ligado? O próprio personagem é tosco. Uhum. Eu nem sabia que existia esse personagem. Existe. Eu acho que é porque o jogo do Warzard é mais desconhecido, assim, né, cara? É porque também ninguém sabe que ele é PS3. É. Mas é. Tipo, mas eu acho que no geral, eu tava entre colocar o Hanzo ou colocar esse aí. Mas esse aí ficou. Eu achei muito bacana, porque ele, sei lá, ele parece com o Guinzo. Que o. Preferia o Hanzo. Que o Show usa no fórum. O Show usa o Guinz no fórum. Eu tentei colocar o Guinz, só que é muito pequenininho, muito esquisito e tal, não rolou. E eu achei esse personagem, eu nem sei falar o nome do ninja que eu coloquei. Mas é, esse aí ficou bacana. Foi o Manji que encontrou ele, ficou bacana. Eu achei que foi bacana, no geral. Assim, preferi o Hanzo, era mais jogável. E fazia uma parede até com o Jubei, né? Com o Ito, né? É, isso também. É. Vamos ver, né? Quem sabe? Quem sabe a gente não coloca. O personagem do Deadpool. A versão do Hanzo muito maneira aqui em casa. É um Mugen que o pessoal que lançaram há muito tempo. Que é tipo a mistura de Last Blade com o Samurai. Não é aquele apelão que você fica dando Tem um que é muito apelão, Hans. Faz e manda uma porrada de estrela? Manda uma porrada de estrela e ele tem o golpe fraco dele, é infinito. Você fica e vai e mata o cara. Entendeu? Você fica apertando. Não lembro se é esse. Tem que ver. Fica apertando o golpe fraco pra você ver. Ele fica. Fica acertando o cara. Eu lembro o site que eu peguei esse Mugen na época, os personagens, cara. Fica a foto dele é tipo como se tivesse um boneco de ação dentro de uma caixa. E o site, tipo, os personagens de samurai tem tudo padrão, né? A jogabilidade, a força e tudo. Era muito maneiro. Bom, vamos pular aqui o Deadpool, né? Que a gente já falou do Deadpool. Ficou muito bom o Deadpool. É, sem dúvida, o personagem mais maneiro do jogo. Isso não tem nem o que discutir. Infelizmente, eu tenho que concordar. Porque suspeito, ele ficou muito... Ele é totalmente suspeito pra falar, mas é por causa do que eles fizeram do nada, entendeu? Pegaram e fizeram o Deadpool. Teve todo o trabalho dele, mas ficou muito bom. Ficou legal o som dele também, só que eu achei a voz dele meio baixa. Ficou legal. É. O problema foi a voz do personagem ficou meio baixa, entendeu? Mas dá pra ouvir umas piadinhas de vez em quando que ele fala. Inclusive, ele fala o tempo todo. Puta merda, eles até conseguiram imitar isso nele, porque o Deadpool é muito, muito chato. Muito chato mesmo. E eles botaram isso no jogo, tipo, toda hora ele tá falando, qualquer merda que ele faz. Tipo, que no HQ ninguém atura ele, cara. Ninguém suporta ele. É foda, muito foda. O bagulho é aquele scan que você tem dele com o Cable, aquela que se junta com os X-Men. Ele fica assim, não, X-Men unidos jamais serão vencidos. Mas você não é o X-Men, você não é nem mutante. É foda, é muito foda. Bom. E fora que ia ser todo mundo pelas costas também. É um covarde, né? Ele só ficou ruim na versão Ultimate da Marvel. Mas não tá vamos. Sério. Não, ficou muito sério, mas não vamos delongar nisso. O personagem do Inuyasha. Assim, eu achei ele muito fraquinho. Quando ficou assim, comparando com os outros, eu não sei. Achei ele muito fraquinho. Inclusive até o Inu reclamou. Ele é bônus. Não, o Inuyasha. Ele é mais ou menos, entendeu? Ele não fede nem cheira, só que ele poderia ser bem melhor, assim. Não sei. Os caras que fazem. Depende muito do criador, entendeu? Eu acho que é o cara pegar e fazer. Bom, o personagem do Mega. Um dos personagens mais polêmicos que tá tendo é o personagem do Mega. Porque. Nova família? Oi? Não, foi mal, falando com minha mãe aqui. Ah, tá. Beleza. O Mega explode de novo. O Mega Tornado eu não entendi. O cara é um boiadeiro com um bigodão e depois ainda aparece um caboclo ali do. Mas aí que tá. Vai, você tem que usar a imaginação. Você tem que usar a imaginação. Entendeu? Tipo, não tem um cara. Você conhece algum? Que eu procurei, tem. Olhei. Tem sim. Quem? Whole Horse de. Whole Horse daquele jogo, Jojo de Zato. Mas ele é... não. Não, tá. Ele é um cowboy, mas ele não tem aquele bigodão. É, aquele outro. Sim, quer arrumar bigodão, é? O Gans falou do bigodão e tudo mais, mas o cara do Guilty Gear, ele tá vestido que nem o Mega, ele tem um chapelão, ele tem uma casaca, ele tem uma espora, entendeu? E o bigode. Não tem bigode. Onde me fala um personagem que tem bigode? E o bigode. Hein? E o bigode. Ué, bigode e bigodô. Não tem bigode. Raspou. O Mega ele tem espada? O Mega tem espada. Mega? Não, eu não. Sai fora. Isso é imaginação, rapaz. Tem que usar. Bom, vamos pular pro próximo. Ficou muito tosco isso. É o personagem do Ox. É, alguma crítica, sugestão? Eu achei legal. Eu gostei mais. Um dos melhores. Um dos melhores? Eu achei massa. Um dos melhores. Muito bom. Dele ficou bacana, sem defeito, sem. Acho que até ficou bem. Jogando contra o computador, ele ficou legal também, não é muito difícil nem. As magias dela ficaram bonitas também. Você solta uma magia assim e parece bem. Muito bem. O outro personagem polêmico foi o Shinbin. Ninguém tá aguentando nem o Mega, nem o Shinbin. Antes Shinbin de chegar. Meu irmão, filho, é uma apelação do cacete, bicho. E aí que tá, tipo, a gente deixou como padrão no jogo a dificuldade 8, não sei se vocês perceberam isso, entendeu? A gente deixou como padrão. Deu pra perceber. Eu não sei se tem como, se você reduzir ele no jogo, ele vai mudar alguma coisa, entendeu? Porque isso é de personagem em personagem. Tanto que você o acha Ops... que você muda na própria configuração do personagem do mesmo. Personagem, entendeu? Tipo, fosse a I dele. Tem um negócio desse que você mexe dele. Mesmo. Agora eu não lembro onde que você mexe. É, entendeu? Então foram os detalhezinhos que escaparam, principalmente esse do Shinbi. Nossa, ninguém aguenta, o cara dá um voador, uma rasteira. Ele arrega. Quem tá ficou pronto. Ontem? Ontem eu fiquei com o Devil Fox na MSN, ele tava jogando falando: meu Deus do céu, eu não aguento, socorro, os caras não sei o que, ele com um tempão falando: ah não, o cara cancelou de novo, ele lutava com ele, ele ia falando comigo, eu rachando de rir. E tá, não sei o que, apanhei, todo mundo teve dificuldade com ele. Então isso é outra coisa que a gente vai tentar mexer também. Bom, você tentar terminar sossegadão. Como é que é? Fui tentar terminar o jogo hoje, pô. Eu até botei em dupla. Eu botei o Deadpool e botei o computador pra jogar com ele. Eu ficava só de longe falando besteira e deixando ele bater. Aí chegou um ponto que pegou dois Delta, aí não teve jeito não, cara. Não, eu fui de difícil, você imagina contra calma, dois. Calma que nós vamos chegar lá. Eu achei Delta fácil. Calma que nós vamos chegar lá, calma. Com certidão, você põe todo mundo no posto. Calma, nós vamos chegar lá. O Fênix. Nós já regaçou o personagem do Fênix já. Só queria só não, falar uma coisinha do Chininho, que eu achei bonito os especiais, legal, o jeito que o cara fez o ataque, bem feito. Ficou bem feito, ficou bacana pro caralho. Ó, o Dancing Racing dele, ó, uhum. O Racing dele ficou bem legal, assim, o jeito que faz, tá? Beleza. Tipo, acho que o Deadpool vai sair, você vai sair, Deadpool? É, eu vou dar uma parada pro almoço aqui, eu terminar que eu já volto. Falou? Beleza, então, falou. Então, o que acontece? Mas o personagem do Shinbin ficou muito bom. Ele só é muito difícil. Isso, acho que só, todo mundo... é, mas é uma coisinha assim, que acho que nem é muito difícil de arrumar, não. Mas aí, vamos passar. O Fênix, a gente já quebrou o pau no personagem do Fênix. Né? As Nossa senhora, a gente arrebentou ele. E o vocês querem vozes do Fênix? Como é que é? Vocês querem vozes especiais do Fênix? Não, tô falando que a gente arrebentou o personagem dele. Ah, bom. Deve ter entendido outra coisa. O personagem do Bison. Ficou... Eu achei meio tosco, hein, o jeitão dele, assim. É? É, eu achei meio... Cara, eu acho que a única coisa que me irrita nele é aquele barulho quando ele dá soco forte. Que parece, sei lá, uma espada laser, não sei o que é. E aquilo fica um barulho na minha cabeça, Dependendo do volume, dá uma merda, mas, assim... No geral eu achei muito bom o personagem. No geral acho que ficou muito legal. Legal que quando o Bison vai lutar contra o Akuma, ele tem aquele efeitinho de luta. É, tem toda a apresentação e tal. Ele pensa que vai acertar o Bison de novo, não acerta e tal. É, Bison é o personagem ali que tem mais cara de boss, porque ele nem é muito ladrão e. Até pra dar pra matar ele numa boa, tá ligado? Uhum. Entendi. É o melhor. Se bem que o cachorro Delta tá bem fácil. É. Lá vai de novo. Bom, o Devil Fox, é só pra explicar por que eu coloquei o lobo em vez de uma raposa, sei lá, tal. Porque já existe no Yasha que é a mesma coisa. É uma raposa com orelhinhas e tal, e não sei o que. Eu achei que ia ficar meio esquisito. Então eu achei que ficaria um negócio mais agressivo, sei lá. É, mudar a paleta de cores dele, deixar ele todo branco e deixar ele daquela forma. O Devil mesmo não gostou do personagem dele. Ele achou o personagem dele muito fraco, muito tosco. Não consegue fazer os golpes. E ele ficou ontem comigo, tá muito chato, esse personagem tá muito fraco, tenta acertar, não consigo, especial não sai e tal, não sei o quê. Bom, vocês têm alguma... Ele tem personagem, né? Ele tem personagem, tem gente que nem tem personagem. É, tem gente que leva uns tiros com o personagem. Bom, o Alan, que é, como o Rico falou, achou tosco pra caramba. É, eu achei fraco. Porque ele do CVS, ele é marromeno mesmo, entendeu? E aí foi aquela história, a gente tentou padronizar. Foi, tipo uma coisa, as magias do Yoro podiam ser diferentes, né? As magias, elas pegaram lá, do Capcom versus King, é uma bosta, nossa, tudo utilizado, pegaram o quê? Do PlayStation? Eu acho até lento as magias dele, não acho muito bacana. Mas enfim. É ridículo, o cara solta a magia do Yoro e o cara vai correndo e consegue passar a magia. Pois é. É distante de rodoviária. Muito bem. Então falamos do Alo. Agora vamos falar dos bônus stage. O primeiro bônus stage é o Ganso. Ô Ganso, o que, que você achou do seu personagem esse? Olha, eu gostei da imagem dele que aparece na tela de seleção. Tanto é que dá pra selecionar ele, né? Bem feliz, dá pra selecionar ele pra jogar. Só que você não usa ele. Você não usa ele. Ele é um bônus, que nem eu tentei explicar. Mas porque, por causa do personagem secreto. Senão não dava pra colocar só o personagem secreto, entendeu? A gente tinha que colocar ou tudo ou não colocar personagem secreto. Daí a gente resolveu deixar daquela forma. Só pro cara poder pegar e ver. Mas dá pra constatar que é um bônus. Mas aí ficou bacana, esse desenho eu botei. Ele até... que é isso, hein? Isso é o Ganso. Isso é o Ganso que resolve mexer na porcaria do negócio. Bom. Isso é o Ganso dando trabalho pra quem vai editar. Eu achei então, mó falta de respeito não terem colocado um personagem para mim. Ô Rico, o negócio é o seguinte. Você e outros membros têm a péssima mania de mudar de avatar e mudar de nome. Tanto que o Manji nem fez personagem pra ele. Tem meu personagem, tem um personagem do Falcão, mas o Manji não fez. Porque ele fica mudando de nick e fica mudando de avatar. Você não tem uma identidade, entendeu? Agora que você... Porque mesmo mudando de nick várias vezes, todo mundo me chama de Rico. Então, Rico, não tá. Muda em nada. Beleza, mas aí quem que a gente vai colocar? O personagem do Rico era uma garrafa de vinho escrito pica. Pode era ir. Simples assim. É uma próxima sugestão, mas um bônus stage também. Quebra garrafa de vinho. Estou mandando links do Wikipedia para o Gordo, certo. Para preparar um personagem para mim. Tá, vou ficar aqui. Vou passar o meu dia com inteiro poderes fazendo... e tudo, com sim, detalhes. Não, com certeza, eu vou ficar o dia inteiro aqui mexendo no seu personagem, tá, beleza? Eu aqui não faz nada, programar... é mentiroso que não mexe em Mugen. Você acha que eu programo alguma coisa? Programo porcaria nenhuma. Por isso que eu disse, você é mentiroso. Mas eu não falei que programa. Quando é que eu falei que programa? Checa a pena. Aproveite aí, coloque aí um desenho nas tirinhas aí, comece a programar aí, porque eu acho isso uma total falta de respeito com a minha pessoa. Porque você muda o nick e muda o avatar. Além de mudar o nick, você tem a mania de ficar mudando de avatar. Já botou hard gay, já bota menina, bota buruzeira, bota mulher buruzeira lá com cabelo. Bota buruzeira assim, que eu lembro daquele avatar do peitinho pulando lá, daquela japonesa com peito grande. E ficava assim, balançando e balançando. Reclamaram comigo um milhão de vezes, eu tirei. Aí você tirou, entendeu? Então você decide aí. Pega um personagem. Ainda tá afim de ver? Oi? Depois você manda. Aqui ainda, ela tá afim de ver? Depois você manda. Aqui tem gente falando a minha assim, tá um tanto de janela aberta. Tem uma sugestão pro personagem do Rico, assim, né? Só que daí é aquela telinha de quando encontra outros acabou, ficam se xingando, mas melhor deixar pra falar depois. Muito bem. Muito então. Bem. Tô com eco. Diminui o volume. Muito obrigado. Daí tem o outro estágio, o outro bônus stage, que é o do membros AWP. Aquilo eu fiz tipo um sarro pra poder colocar os povos raivosos atacando o personagem, porque eles não foram colocados no jogo. É uma cópia mal feita do Art of Fighting 2. Do Art of Fighting 2. Mas é aquele caso. Imaginação. Não, mas ficou legal. Ficou acabou cantando. É mó cara, é mó bacana esse bônus, velho. Você desce a porrada em todo mundo e eles vêm no parede. E o... Bom. O meu foi muita zoação, né? O seu foi muita zoação. Mas eu chamo o Ganso de Pato, né? Pra é, o Ganso. Ficou bacana. Bom, por último, e acho que não menos importante, temos o personagem secreto. Faltou Dance Revolution. Faltou Dance Revolution, perdão. Tem o da Dance Revolution também, a maquininha lá. Eu coloquei a música do Kung Fu Fighting. Então não vai ter música diferente, não. Só pra avisar aqui, pessoal, vai ver alguém acha que tem música diferente toda hora. Não tem, só é Kung Fu Fighting a música. Agora é difícil, viu? Achei muito esquisito. Tipo, aquele negócio lá de subir, né? Ele é mó complicado de acertar, mas que seja. Por último, e não menos importante, temos o personagem secreto. Quem conseguiu chegar no personagem secreto aqui? Eu nem sei qual é esse personagem. Você não sabe qual é o personagem? Nem sei. É o último chefe. Ele é o personagem secreto. O chefe pra mim é Delta. Então, ele é o personagem. Ele é o personagem secreto. É a porcaria, eu acho. Ele é secreto, porque ele não tá tão assim visível no, no, no, na tela de seleção, entendeu? Por isso que a gente falou secreto nele e tal. Isso é ridículo. Mas ele... O que vocês acharam dele? Da escolha do... Nossa, mas existe personagem pior. Existe personagem pior, entendeu? A gente nem... Eu nem fiz muita... Eu podia zoar mesmo, mas eu não... Entendeu? Eu botei o... Diga. Pro Rico, coloca aquele carro, aquela bichona do Paracnanclos 3 lá, que tem no Mega Drive. Fechou o pacote. É, isso que eu ia colocar. Eu ia colocar pro Rico ele mesmo, mas... Eu não consegui achar o personagem dele pra Mugen, entendeu? E fazer personagem não tava em... Não compensava fazer personagem, não tinha tempo. E a gente queria lançar até ontem. O Delta ficou legal, assim. Eu achei o Orochi bem feitinho, assim, as magias e tal. Achei massa. O João conseguiu ganhar todo mundo com ele, só aqui no jogo. Sempre ficar xingando o computador. Cara, ele é muito, muito, muito apelão. Muito apelão. Por isso que ele tá de último... E magia dele pega e não sei o que, pega 30 vezes, ele emenda, dá pra você fazer infinito. E o escambau, entendeu? Bom, finalizando então, no geral, o que vocês acharam do jogo? Eu gostei, particularmente achei divertido, gostei dos gráficos, assim, na grande maioria a qualidade dos personagens são bons, os cenários também foram bem feitos, as músicas eu achei legais. Principalmente a tua, Bago, ficou a tua cara, aquela música do Tom Jones lá, Deus. Em geral, achei legalzinho, sim. Só eu acho que faltou uma vaca pra lutar ali também, mas tudo bem, né? Deixa pra outra versão. Deixa pra outra versão. Muito bem. Muito bem. Alguém abaixa o volume? Acho que você ganha. Eu tô com o microfone tapado aqui. Porque quando eu falo, da sua, eu falo de novo e agora sim. Muito bem. Obrigado. Nem é o microfone, é o... Eu não sei o que é. Bom, deixa eu ver aqui, acho que tá bom, né? Acho que você tem alguma coisa a falar, Rico, do jogo? Eu tô jogando. Você tá jogando? Tô jogando. Tá, mas assim... Com o Delta, descobri que ele é secreto. Ai, meu Deus. Agora, por último, a última pessoa a saber que o Delta é secreto. É apelão pra cacete. Bom... Eu não sei se o Deadpool vai voltar ou não, mas eu vou encerrar aqui, porque a gente já tem... Deixa eu conferir desde o começo. Diga. O Delta é uma pessoa legal. É. Eu não conheço. Quem direito. Quem é legal? O Delta. Você tá comendo ele, fera? É o seguinte... A outra também. Então, bro, o que importa é essa? Tô comendo ele e tua mãe. Gente, calma, sem. Ele está brincando, viu, Rico? Você não vai apelar que nem o Ox, ele está brincando. Não, não puxa a peixeira aí. Não puxa a peixeira, entendeu? Eu sei que cearense. Eu nem escutei o que ele falou, eu não escutei. Que bom. Que bom. Você quer que. O Mega Tornado aqui, travou! Foi. Tá vendo? O Gans é o seguinte, você quer cortar essa parte, não quer? O que você quer? Pode cortar, não tem problema. Não, tanto pode ou você quer? Eu foi que ele disse, eu quero saber. Não, você vai saber depois, então. O mais legal não, é que você vai ouvir. Depende, se você cortar do Rico e não cortar a minha, vai ficar sem nexo. É, então eu não vou cortar nada. Beleza, Rico? Ei, peraí, pô. corta. Não corta. Vou cortar. Tá, é o seguinte, ou corta, vocês que sabem. Eu prefiro não cortar. Eu acho mais engraçado porque também é clima de brincadeira. A gente não tá assim, tipo, discriminando ninguém. A sirene está tocando e o nosso tempo acabou. Então o que que acontece? Temos 2 horas de programa. Chega a sirene. Isso, beleza. Bom, como o Deadpool não tá aqui, faz essa porra funcionar. Nós sabemos. Só dessa porra pra funcionar direito. Isso, pronto. O Deadpool tá aqui, então não dá pra despedir pra ele. Estou finalizando o programa. Gostaria de agradecer ao Ganso, que teve a paciência de acordar às 9 horas da manhã e começar o programa 2 horas depois. Gostaria de agradecer ao Rico, que tá aqui ainda. Brincadeira. Obrigado, viu, Rico? E eu queria agradecer o Elf também, né? Que ele participou, até foi uma surpresa dele ter entrado aí. E foi bacana. E preciso parar com essa ideia de ter medo. O pessoal que tá com medo de participar do programa, não sei se é medo ou não. Mas é bacana, o cara veio do nada aqui e participou. Bom, isso aí, Telecom, cortou a internet dele, é Telecom. É, não sei, eu só sei que o cara está offline. Não sei para onde é que o cara foi. Bom, eu não sei. O fato é que ele foi embora e agora nós estamos encerrando. Queria agradecer a todo mundo pela presença. Já deu 2 horas de programa e a gente está terminando. Bom, é isso aí. Obrigado por todo mundo ter participado. Feliz ano novo. Que tudo seja melhor e vamos ver se não dá tanta merda quanto ano passado. Obrigado, pessoal. Até mais.